Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na boa nova. Cash Resto Zero. Nas manhãs da rádio, à sexta-feira, depois das 8h45, com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Ligue tudo. Saiba mais em r6living.pt. Hoje vamos olhar para duas pessoas, João Paulo Pombo Albuquerque e Tiago Cerveira. Vamos começar pelo João Paulo. O João Paulo é o candidato do PSD à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Finalmente temos candidato do PSD, um ato de coragem do João Paulo, mas convém desde já sublinhar que o anúncio foi claramente descuidado e com muito pouco marketing político, que nos dias que correm é extremamente importante e até decisivo. Mas o importante para conhecer da candidatura do PSD e liderada por João Paulo Pombo Albuquerque é perceber quais são as razões da sua oposição e as razões de alternativa, é perceber qual é a sua ideia e qual é o seu projeto para o Conselho de Oliveira do Hospital, é perceber porque é diferente e é perceber quais são as pessoas, ou melhor, quem são as pessoas que o acompanham, qual é a sua equipa. E depois de tudo isso, aí sim, podemos voltar aqui à antena e falar dos méritos ou deméritos da candidatura do candidato do PSD à presidência da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. A outra pessoa que queremos falar hoje é de Tiago Cerveira. Tiago Cerveira é, na minha opinião, um dos três jovens grandes talentos de Oliveira do Hospital, um homem com uma sensibilidade e um talento raro e com um gosto bastante sublinhado em ser daqui, daqui da aldeia, daqui do interior, daqui da serra. O Tiago, além de ser um talento, era também um talento dado à comunidade, um talento que se manifestava na forma como sabia trabalhar a imagem, quer em vídeo, quer em fotografia, um talento dado à cultura, ao associativismo, à dinâmica de fazer coisas. O Tiago foi à procura de novos horizontes, de outros desafios, de outros mundos, de outras formas de ser feliz. O Tiago, imagine-se, partiu para a Alemanha. Que seja feliz, o Tiago, na Alemanha. E por falar na Alemanha, hoje faz 57 anos uma senhora que preencheu as delícias musicais da minha adolescência e também do ideal de beleza, Nena. Tinha uma música chamada 99 Red Balloons, que já tem cerca de 35 anos e que ouvimos todos, na altura, até à exaustão. Agarre-se a um desses balões e tenha um bom fim de semana. You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got. Set them free at the break of dawn, to one by one they were gone. Back at base, box the software, flash the message, something's out there, floating in the summer sky. 99 red balloons go by.